Qual é o sucesso, vem? www.andressevismoral.com.br. Você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar. Porque tá me pedindo pra voltar. Cadê suas amizades e seus esqueminhas? E você falava que tinha. É isso que tu chama de voltar por cima. Por baixo, amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Roubou, machou, cedeu, foi volta. Por baixo, amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, machou, voltou. As amizades e seus esqueminhas que você falava que tinha. É isso que cê chama de voltar por cima. Cedeu, foi volta. Por baixo, amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? André Cedeus, o mural de Ibicoara. Voltou, machou, cedeu. Amor, cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou. Já tá em gravações, gravando tudo ao vivo. Aqui é pressão, bebê. Simbora, simbora. Vamos compartilhando essa live aí, viu? Quero mandar um abração a toda a galera que me divulgou, toda a galera que postou o link aí no WhatsApp.